alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Pares. A alegria está no ar. Olá, menino! Olá, menina! Olá, meus amigos! Oi, gente boa, gente querida! Estamos aí, chegando com o nosso encontro com o programa Maurício Pares. E olha, então, para você, onde quer que você esteja, legal! Beijão, menina! Para os meus amigos, aquele abraço. Felicidades para todo mundo. Ah, como eu me sinto feliz e honrado em saber que vocês estão aí curtindo o nosso programa. Então, para todo mundo, tudo de bom é o que eu desejo de coração, viu? Gente, no programa de hoje, eu vou ter aqui, olha, Maione Duarte, Fernando Mendes, Elton John, Elton John, Skyline Pidium, João Mineiro e Marciano, Roberto Carlos, Goiânia e Paranaense, F.R. David também. Ou então você veja que o programa está bonito, hein? E isso também, a carta destaque, que vou ter a oportunidade de saber já já quem é que nós vamos atender, não é? Então vamos trazer a primeira música de hoje. E essa aqui é com o Maione Duarte, é o Melô do Gago. Tem. Oba! Meus amigos aí de Goiânia, então roda aí o Maione Duarte, menino. Praça principal da cidade onde eu moro, na calçada do coreto, dei aquele tropeção. Saí catando mamonas e sem freios fui parar entre as pernas da menina, lá no meio fui ficar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Eu fiquei encabulado com a beleza que ela tinha. Me ajudou a levantar, me deu um beijo na boca. Ai meu Deus, que coisa louca, comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Programa Maurício Pares, a alegria do rádio. Rapaz, olha só a carta de destaque de hoje. É uma carta grande. Olha. Uma, duas, três laudas tem a carta aqui. É a carta do homem inconformado e sem amor de Gil Boés, no Piauí. Alô, meu amigo! É o homem conformado e sem amor de Gil Boés, no Piauí. Mas a carta também é um pouquinho longa, porque ele tem uma letra bem grande, né? Ele escreve com uma letra maior do que a convencional e ocupa bastante espaço. Mas é bom que fica, para mim, que já estou meio cegueta, mas ficou uma maravilha para ler.

voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Aí, mais curiosidades, mais coisas de internet. Mais uma para aquela de botar a gente para rir, de ficar com a barriga doendo. Aí, deixa eu ver quem foi que postou aqui. Ângelo Pereira Albano. É o Ângelo Pereira Albano que postou aqui para o Maurício Fares. Obrigado, meu amigo. Grande abraço para você. Perguntei para o meu espelho se existe alguém mais lindo do que eu. Olha, ele está falando o nome desde ontem. Como é que desliga? Ah, essa é boa, viu? Quer dizer, tem aquela história. Vocês conhecem muito bem essa história, né? Espelho meu, espelho mágico, espelho meu. Existe alguém mais lindo do que eu? Aí ele respondia para Branca de Neve. Não, somente você. Né? Para Branca de Neve? Não, para Madrasta, né? E aí depois um dia disse que tinha Branca de Neve. Agora, essa aqui é uma brincadeira com essa parte da história. Perguntei para o meu espelho se existe alguém mais lindo do que eu. Ele desde ontem que está falando nomes aí. Então quero saber como é que desliga. Boa, boa, boa, boa. Essa aqui foi boazinha mesmo. Mas bom mesmo é trazer a dobradinha musical, gente. Agora eu vou rodar aí Elton John, Skyline Pigeon. Depois Maurício Fares, Aline. Roda as duas, meninos. Turn me loose. Programa Maurício Fares. Retornei na areia branca e ardente, então te esperei. Ouvi os teus risos que eram vindos, e uma onda trouxe aos meus pés. E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Ao longe que anunciava o amanhecer. E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Eu quero cumprimentar aqui e agradecer a todos os meus amigos das emissoras de rádio que retransmitem o programa Maurício Fares. Já são mais de 300, não, são mais de 400 emissoras. Eu perdi a listagem aqui, eu tinha uma listagem aqui com o nome de todas as rádios, mas agora infelizmente não sei onde é que eu enfiei essa listagem. Depois, se eu localizar, eu digo aqui a quantidade certinha, mas eu acho que já são mais de 400 emissoras mesmo. Então, a todos vocês, meus amigos, um abraço muito especial. Muito obrigado pela confiança e por acreditarem no programa Maurício Fares. E cada amigo desse das rádios aí, eles me mandam aqui um retorno, um feedback, dizendo que depois que passaram a apresentar o programa, realmente eles puderam perceber que tem uma grande audiência o programa do Maurício Fares. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, de muita honra, de muita felicidade. Obrigado mesmo a cada um de vocês aí, viu, meus amigos? E vamos nós, né? Vamos em frente. Vamos seguindo, levando aqui música e alegria pro pessoal, porque afinal de contas é isso que o povo gosta, né? João Mineiro e Marciano, ou João Miano e Marcineiro. Amor de amigo, roda lá, meninos. Só quero que você permaneça, minha amiga, como sempre foi. Se erramos, por favor esqueça. Se errei, por favor me perdoe. E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente? E que culpa tem você se me entregou tão de repente? Não se acanhe, esqueça o que houve, sem rancor. Amizade acabou nos levando ao amor. Esse caso somente acontece a quem se quer bem. Assim eu penso. Convivência vai se transformando em amor tão imenso. Pode ir além, como nós que por sermos amigos amamos também. Estamos quase em desespero, com vergonha do que aconteceu. Mesmo havendo um amor verdadeiro, não é minha e nem posso ser seu. E por isso vou ficar sendo somente seu amigo. Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo. Dois amantes que por necessidade silenciaram. Dois amigos que de tanta amizade se amaram. Esse caso somente acontece a quem se quer bem. Assim eu penso. Convivência vai se transformando em amor tão imenso. Pode ir além, como nós que por sermos amigos amamos também. Como nós que por sermos amigos amamos também. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Cada hora aqui na internet aparece uma coisa, uma novidade. Um aqui agora, colocaram um gato bonitinho, né? Um gatinho branco bonitinho, como se ele estivesse falando frases e coisas e tais. E aí ele faz aquela frase na brincadeira e depois embaixo ele responde com a carinha mais sem vergonha. É só brincadeira de internet. E uma dessas frases interessantes aqui, atribuída, né? Que colocaram aqui como se fosse do gatinho. O que é que acontece quando dois gambás discutem? Aí você fica pensando, ó, o que é que pode acontecer? Gambá discutir. aí a coisa fede. Aí aparece aqui a imagem dele dando a maior gargalhada, né? Ele mesmo respondendo, a coisa fede. KKKKKKK. É, são coisas de internet. São os modismos. A cada hora eles inventam uma coisa diferente aí para fazer com que a coisa fique mais agradável e mais... que todo mundo se liga mais, passa a prestar mais atenção em determinadas coisas da internet, né? Olha aí, o Zé Redriano vai cantar agora. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. Roda lá o Zé Redriano, meninos. Que a verdade me faz mal, eu sei. O que ela faz é a mim, não a ti. Não, não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. E a verdade é malvada, eu sei. Meu erro eu fiz, a meu modo não estavas tu. E a verdade é malvada, eu sei. Te vias pensando em mim, ficar bem contente em ver que há muita gente que se enganou assim sem saber porquê. Eu tinha direito à sorte que escolhi. E a verdade é malvada, eu sei. Às vezes aos desenganos até sorri. E a verdade é malvada, eu sei. Se volto a te procurar, te basta saber enfim. Na certa algum anjo bom devolveu-me a ti e aqui estou. Enganei-me um dia, agora é que compreendi que custou-me caro o que perdi. Ao abrir-me os braços verás porquê. Confiei a ti o que espero ter. Muito, muito mais que antes eu te amarei e direi a todos somente tu. E nenhuma outra em meu futuro me ensinará que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. E a verdade é malvada, eu sei. Meu erro, meu fiz, a meu modo não estavas tu. E a verdade é malvada, eu sei. Te vias pensando em mim, ficar bem contente em ver que há muita gente que se enganou assim sem saber porquê. Muito, muito mais que antes eu te amarei e direi a todos somente tu. E nenhuma outra em meu futuro me ensinará que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Oh, deixa eu mandar um abração aqui pra minha querida amiga, a irmã Dilza, ela que é lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ela disse que o meu programa passa lá pela rádio acesa, às 8 horas da manhã, vai de 8 até às 9. Que bom! Grande abraço aí, então, a todos meus queridos amigos de Volta Redonda, vocês que me ouvem através da rádio acesa, né? E Dilza, irmã Dilza, grande abraço para você, menina. Obrigado mesmo, felicidades aí para todos vocês, viu? E obrigado aos companheiros também da rádio aí, a Rádio Acesa de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Olha aí, agora eu vou trazer aí, daqui um pouquinho, a carta de destaque, viu, gente? Essa carta é muito danada de boa, viu? É, daqui um pouquinho. Mas agora, FR David, Words. Então roda lá, menino. Words don't come easy. Words É, a carta de destaque de hoje, gente, é a carta do Homem Inconformado e Sem Amor, de Gil Boés, no Piauí. Carta danada, moço! É, carta danada do Homem Inconformado e Sem Amor, de Gil Boés, no Piauí. Já já vamos conhecer essa historinha, não é? Então deixa eu adiantar aqui um pouquinho, deixa eu trazer mais uma música. Vou trazer agora o Roberto Carlos para cantar um sucesso do ano de 1965. Essa aqui, vocês se lembram? Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Pois é, essa é do ano de 1965. Roberto Carlos, Aquele Beijo Que Te Dei. Roda, meninos! Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de luar, lua testemunha tão vulgar. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de luar, lua testemunha tão vulgar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Lembro você e fico triste. Até me dá vontade de chorar, de lembrar que o amor não mais existe. Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar, de lembrar que o amor não mais existe. Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Bom, minha gente, agora é só chegar para perto aí do rádio, do computador, aumentar o volume. Preparados? Então, vamos lá, vamos trazer aí a nossa carta destaque de hoje. Pode soltar a vinheta, meninos. E agora, a carta destaque do ouvinte. A história, viu, conforme eu venho dizendo a vocês, é uma carta boa. É a carta do homem inconformado e sem amor de Gil Boés, no Piauí. Olha só o que diz aqui o nosso amigo. Olá, Maurício Fares, está tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, aqui em Gil Boés você tem uma grande audiência. Tem gente que está até comprando computador para poder te ouvir. Uai, mas isso é muito bom saber disso, viu? É porque aqui ainda não tem nenhuma emissora de rádio que retransmite o seu programa. Mas são seus ouvintes desde o tempo da Nacional da Amazônia e agora, sabendo que você voltou a fazer programa de rádio pelo computador, querem te ouvir novamente. Mas, Maurício, eu tenho uma história muito triste para te contar. Pois é, Maurício, é a história de um amigo meu e que você conhece muito bem porque você já se hospedou na casa dele. E você é a pessoa mais indicada para eu contar essa história, porque mesmo sabendo que você vai brigar, talvez seja isso mesmo que ele esteja precisando de ouvir, né? Para ver a grande loucura que ele cometeu na vida dele e, por causa dessa loucura, perdeu o grande amor da sua vida. Uma mulher que o amava de verdade e o respeitava. E ele, por ignorância e por carrancismo, botou tudo a perder. Maurício, ela era uma mulher maravilhosa, boa dona de casa, muito limpa e asseada e boa mãe. Sempre ajudava esse meu amigo em tudo e ele não dava valor ao que ela fazia. Ele achava que bastava botar as coisas dentro de casa, né? E pronto, não se importava em saber se ela estava precisando de alguma coisa. E no dia que ela pedia alguma coisa para ele, ele dizia que ela não precisava daquilo e que estava tudo certo do jeito que estava, não precisava de ficar inventando mais nada. Na verdade, Maurício, ele fez dessa mulher uma escrava. Uma escrava e uma empregada, né? Porque ele só sabia reclamar dela e botar defeito em tudo que ela fazia. Se ela pedia para ele levá-la para visitar os pais dela, ele dizia que não, que lugar de mulher casada é dentro de sua casa e que ela não tinha perdido nada lá na casa dos pais dela. Ele me contava tudo isso, Maurício, e morria de dar risada. Eu sempre dizia para ele que isso não era certo e da forma como ele estava tratando aquela mulher, um dia ela iria se cansar de tanto ser maltratada e ele iria ter uma surpresa nada agradável. Ah, Maurício, parece até que eu estava adivinhando o que estava por acontecer. Um belo dia, esse meu amigo, ao chegar em casa, encontrou um caminhão parado na porta. Era o pai da mulher dele que tinha vindo para buscar ela e a mudança dela. Na hora, ele ainda tentou barrar o velho, mas o velho falou que já tinha conversado com o delegado e que se ele botasse alguma dificuldade, que ele iria chamar a polícia e que eles iriam na hora para dar proteção e para que ela pudesse tirar a mudança de dentro da casa. O meu amigo ficou muito revoltado, quis dar uma de valente e desafiou o pai da mulher, dizendo que era o dono da casa e queria ver quem entrava lá para tirar alguma coisa sem o consentimento dele. Aí o que aconteceu? O velho então chamou a polícia. E quando a polícia chegou, o jeito que teve, né, foi ele concordar. E então o velho tirou a mudança da filha e colocou no caminhão e foi-se embora com a mudança e com ela e as duas crianças também. Hoje, a vida desse meu amigo é beber pelos bares dia e noite, arrependido pela loucura e besteira que fez, e hoje vive sozinho sem ninguém para lhe dar carinho e amor. Era o que eu tinha para te contar, Maurício. Olha, meu amigo, eu não estou colocando nenhuma dúvida na sua história não, mas tem uma coisa que eu não consegui entender. Por que que você colocou na carta o nick da, como se fosse do homem inconformado e sem amor de Gil Goiás no Piauí? Isso aí é com você mesmo. É você que está vivendo essa história. Esse negócio, você está dizendo que é um amigo seu, né? Ou que você é o protagonista... Que um amigo seu que é o protagonista dessa história, então está inventando isso, dizendo se tratar de um amigo? Você disse que eu conheço muito bem a pessoa, porque eu inclusive até me hospedei na casa dele algumas vezes, né? O seguinte, eu devo te confessar que faz muito tempo que eu estive aí a última vez em Gil Boés, no Piauí. Principalmente eu até não estou conseguindo me lembrar quem é essa pessoa. Mas tudo bem. Já que você contou a história desse seu amigo e está vendo a dificuldade pelo qual ele está passando, o que você tem mais que fazer é ajudá-lo a sair dessa. É, você sabe que a pessoa tentar resolver os problemas ou se enfurnando na bebida nunca vai chegar a lugar algum. Porque, né, não vai chegar a lugar algum. Porque nunca ouvi dizer que alguém através da bebida conseguisse resolver seus problemas. O que que seu amigo quer de verdade? Ele tem esperança que a mulher volte a viver com ele? Se for essa a esperança, ele está fazendo tudo errado de novo. Porque se está se tornando um pé inchado, mulher nenhuma quer viver ao lado de um homem fraco que se entrega ao vício, não. E outra coisa, pode ser que ele realmente esteja arrependido por ter sido uma pessoa má, que não soube dar valor e nem amor para uma mulher que gostava dele de verdade. Mas, meu amigo, depois de entornar o caldo por causa da ignorância, o mais sensato seria ele ter pedido perdão a ela e que procurasse corrigir os seus erros, você não acha? Mas ele é um fraco, assim como foi a vida toda que viveu ao lado dela. Queria dar uma de machão com ela apenas para esconder a sua fraqueza espiritual de homem sem vontade e sem ideal de vida. Meu caro, você como amigo e que está preocupado com ele a ponto de me mandar essa carta, acho que então deveria de todas as formas fazê-lo entender que se entregar a bebida é a única e pior coisa que ele poderia estar fazendo. Porque aí faz ficar cada vez mais distante uma possível reconciliação com a mulher dele. É, eu acredito mesmo que aí deve ter alguém, algum grupo de AA. Procure saber aí na paróquia da cidade se tem algum grupo adventista, evangélico, que se preocupa com o atendimento de pessoas viciadas na bebida. Se tiver, convença o seu amigo a frequentar esses grupos de apoio, porque certamente, ouvindo os depoimentos de outras pessoas que se envolveram com a bebida, ele vai conseguir encontrar a força que precisa para se afastar desse maldito vício. Faça isso, meu amigo. E você estará fazendo uma grande obra de caridade por esse seu amigo. Viu? Faça isso mesmo. A princípio, no começo, eu estava pensando que essa história fosse sua. Na verdade, que fosse sua. Que você estava colocando como se fosse um amigo, mas que fosse uma história sua. Mas independente de ser sua ou de um amigo, o que eu falei serve para ele, serve para você, serve para outras pessoas, serve para quem estiver ouvindo aí agora e que se deixa envolver pelo vício da bebida. Bebida não resolve problema de ninguém mesmo. Bebida só faz complicar mais ainda a situação. Aí é que a pessoa vai realmente para o fundo do poço. Então, por isso mesmo que a gente tem que procurar sempre ajudar as pessoas a encontrar um caminho e sair do vício, principalmente esse vício maldito da bebida, que destrói tantos e tantos lares, que destrói tantas e tantas famílias, não é? Olha, eu vou rodar aí para você uma música que é um retrato mais ou menos da história que você me contou, viu? Mas com algumas variantes, mas é mais ou menos isso aí. É Marcas de um Amor, quem vai cantar é a dupla goiano e paranaense. Então, roda lá, meninos! Amigo, eu não consegui viver ao lado dela. Separados, um pra cada lado, eu vou levando a vida. Ela nem sequer me disse a palavra de Deus. Cara a cara, ela não quis me ver na hora da partida. Não consigo disfarçar a falta que ela faz. Também não quero que ela saiba como estou vivendo. Não dá pra retirar as marcas deste amor tão louco. Eu sei que aqui ausente dela estou quase morrendo. Solidão que dói, destrói a gente. Coração doente de saudades dela. Peito que soluça, alma que entristece, vou morrendo aos poucos de amor por ela. Consigo disfarçar a falta que ela faz. Também não quero que ela saiba como estou vivendo. Não dá pra retirar as marcas deste amor tão louco. Eu sei que aqui ausente dela estou quase morrendo. Coração doente de saudades dela. Eita que soluça, alma que entristece, vou morrendo aos poucos de amor por ela. Bem, por hoje é só. Depois dessa aqui, o jeito é bater na canela, ó. Tchu tchu. Vamos vazar na Saróbica e na Braquiara. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, viu? Espero que tenha gostado do programa de hoje. Então, fiquem aí com o meu abraço bem caloroso e meu beijo para as meninas. Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.